eu sei que vou me machucar. Deus, eu tenho tanto medo de sofrer de novo, me apaixonar. Ela tem o dom de me fazer chorar. Ela tem o dom de me fazer chorar. Ela tem o dom de me fazer chorar. Bom dia, Sertão! Cacique, a rádio do coração de Taubaté. WhatsApp da Cacique. 991-37-4717. 991-37-4717. Rádio Cacique. E atenção, não perca o Residencial Maracaibo com a grande promoção. Lotes 10 por 30, a partir de 20 mil à vista. Ou financiamento, com pequena entrada e parcelas de R$400. Isso mesmo, documentação perfeita, tudo ok. Lotes no Residencial Maracaibo. Venha fazer uma visita em nosso escritório. Na Avenida A, número 14, bairro Jardim Maracaibo, em Tremembé. Fale com nosso amigo Adriano César. Ou pelos telefones 3672-7047 ou 99605. Poção, lotes no Maracaibo, aproveite. Cacique, um bom dia de verdade começa assim. Abro a janela pra amanhã entrar. A família reunida, o meu café pendente. Num instante eu vou preparar. Que delícia! Café pendente, que gostoso que é. Café Pindense, o gosto gostoso de tomar café. Meu povo de Taubaté, aqui é Leci Brandão. Quero pedir seu voto para o professor Fernando Borges, prefeito. Vote 65. Eu sou Fernando Borges, professor da educação básica há 30 anos. Defendo uma cidade democrática com justiça social. Vamos fazer aquilo que a população decidir. Vote 65. Vote professor Fernando Borges. Vote Fernando Borges, prefeito 65. Cacique! Antes de ser candidato a prefeito, eu fui o braço direito do Júnior e toquei os grandes projetos da prefeitura. Antes disso, eu me formei em gestão de cidades. Mas bem antes disso, eu fui apenas um garoto que morava no São Gonçalo e aprendeu a diferença que faz ter uma rua asfaltada e uma boa escola pública. Por isso, nós vamos continuar fazendo obras nos bairros, que geram empregos e melhoram a vida de muitos garotos como eu. Eduardo e Rosa, trabalho em dose dupla. Coligação Taubaté que a gente quer. PSDB, PSL, PSD, BEM, PL, PDT, PTB, Avante, PP. Informativo Cacique. Notícias. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, repassou ao Sistema Único de Saúde, o SUS, R$ 491 milhões no primeiro semestre deste ano, em R$ 51 bilhões. O ressarcimento ao SUS foi criado pelo artigo 32 da Lei nº 9.656/1998, Lei dos Planos de Saúde, e regulamentado pelas normas da ANS. Trata-se da obrigação legal dos operadores de plano privados de assistência à saúde de restituir as despesas do INSS no eventual atendimento de seus beneficiários que sejam cobertos pelos seus respectivos planos. A ANS informou que, devido à pandemia do novo coronavírus, a alteração de prazos presenciais administrativos vigente a partir da publicação da medida provisória número 928, o processo de ressarcimento ao SUS foi afetado no que se refere à recepção de impugnações e recursos em consequência em sua análise, cobrança e repasse. O órgão esclareceu também, com a retomada dos prazos processuais a partir de julho, os padrões utilizados antes da pandemia deverão ser gradualmente retomados. Durante a pandemia, com o aumento dos atendimentos por síndromes respiratórias pelo Covid-19, a ANS acompanhou as mudanças assistenciais e os padrões adotados em sistemas para registro dos atendimentos realizados com o objetivo de que possam ser revertidos em notificações de ressarcimento ao SUS. Para isso, foram criados leitos específicos, código próprio para doença na lista de classificação internacional de doenças, o CID, bem como procedimentos especiais para as assistências hospitalar e ambulatorial relacionadas ao Covid-19. A agência destacou que essas informações já fazem parte do conjunto de dados que identificam qualificação aos casos envolvidos no processo de ressarcimento ao SUS. A assistência hospitalar em caso de internação pelo Covid-19 já era de cobertura obrigatória pelos planos de saúde desde o início da pandemia, quando os registros do caso de SUS enquadravam em procedimentos não específicos, notadamente no tratamento de pneumonias ou influenza, gripe. A ANS explicou, contudo, que considerando os cronogramas e prazos do ressarcimento ao SUS, os eventos relacionados à pandemia elegíveis para esse processo somente serão conhecidos a partir do primeiro trimestre de 2021, sendo encaminhados às operadoras e divulgados publicamente a partir da notificação do aviso de beneficiário identificado, ABI, número 85, previsto para o lançamento em março de 2021. Desde o início do ressarcimento ao SUS, a ANS cobrou das operadoras de plano de saúde um total de R$6,32 bilhões, que corresponderam a mais de 4,09 milhões de atendimentos efetuados. Desse valor, 69% foram pagos de uma só vez ou parcelados, resultando em R$4,49 bilhões repassados ao Fundo Nacional de Saúde. Os valores são ajustados com juros e multa, informou a ANS por meio de sua assessoria de imprensa. O período de 2015 a 2019, transplantes de rim, tratamentos de doenças bacterianas e cirurgias múltiplas destacam-se entre os atendimentos realizados pelos maiores valores cobrados no grupo das internações, enquanto hemodiálise, radioterapia, acompanhamento de pacientes pós-transplante, hormonoterapia do adenocarcinoma da próstata responde pelos maiores valores cobrados entre os atendimentos ambulatoriais de média e alta complexidade. São Paulo registrou entre todos os estados da federação maior número de atendimento cobrado com guia de recolhimento da União, cerca de 3 vezes ao observado para Minas Gerais, segundo colocado na ordenação por casos. Registra o 10º boletim informativo, utilizado pelo Sistema Único de Saúde por beneficiários de planos de saúde e ressarcimento ao SUS e também da ANS. Informativo Cacique, Dino Machado para o jornalismo da Rádio Cacique, a informação na medida certa. Todo domingo, ao meio-dia. 3 horas só de músicas, sem intervalos. A 50 mais. ZYK 673, Rádio Cacique de Taubaté Limitada, operando em 1160 kHz. Cacique, uma das emissoras coligadas. Cacique. Bom dia, Sertão! Bom dia, com a melhor música sertaneja. Bom dia, Sertão! Não perca a hora, 5 horas e mais 6 minutos. Esse é o Bom Dia Sertão, aqui pela Cacique, pelos 1160. Eu sou o Tuti Pereira, vou com você até as 6 horas da manhã, com o melhor da música sertaneja. Balançando você da cama, pegando galo de pijama, de segunda a sexta-feira, você tem um encontro marcado comigo aqui pela Cacique. Manda um abraço todo especial pro meu amigo Betão, a dona Nestina, lá no Jardim Garcês. Oi, Dona Destina. Oi, Betão. Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos, viu? Que vocês tenham aí uma ótima quarta-feira abençoada por Deus e tamo juntos, tá bom? Minha amiga Ruth, lá no Bosque da Princesa, lá em Pindamonhangaba. Oi, Ruth. Bom dia, querida. Seja bem-vinda, viu? Que você tenha aí uma ótima quarta-feira abençoada por Deus, tá bom, Ruth? Espalha em Pindamonhangaba, aí no Bosque da Princesa, aqui nas madrugadas da Rádio Cacique, tem o Bom Dia Sertão, viu? A minha amiga Ruth, lá do bairro dos Guedes, a irmã do Odilon, lá de Pindamonhangaba. Oi, Ruth! Aí do bairro dos Guedes, aí na cidade de Tremembé, bom dia, querida! Seja bem-vinda, viu? E você também tem aí uma ótima quarta-feira abençoada por Deus, tá bom, Ruth? Espalha em Tremembé, no bairro dos Guedes, né? Que é aqui nas madrugadas da Rádio Cacique, tem o Bom Dia Sertão, tá bom, minha amiga? Um grande abraço aqui do seu amigo Tuti Pereira, viu? Oi, Dona Benedita! Oi, Anja! Oi, Pedro Fernandes! Oi, Cida! Aí no Parque Sabará, bom dia, meus queridos! Sejam bem-vindos, viu? Que você tenha aí uma ótima

Não perca a hora, 5 horas e mais 13 minutos. Esse é o Bom Dia Sertão aqui pela Cacique, pelos 1160. Eu sou o Tuti Pereira, vou com você até as 6 horas da manhã com o melhor da música sertaneja. Balançando você da cama, pegando o gado de pijama, de segunda a sexta-feira, você tem um encontro marcado comigo aqui pela Cacique. Quer participar, meu amigo? 3411-7905. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, quem fala? Benedita. Oi, dona Benedita, bom dia, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certinho, senhora? Eu também estou bem, graças a Deus. Então tá bom, então. Ontem eu mandei um abraço para a senhora ouviu? É, ouvi, sim. Então tá bom, parabéns, viu? Obrigado, viu? De nada, muita paz, muita saúde, tá bom? Tá bom. É o mais importante, né? É, o mais importante. Então tá certo. Dona Benedita, alguma música especial, minha querida? É o Trio Toruna, Romaria. Romaria. Tem aí? Se eu não encontrar aqui, eu toco aqui com outro, tá bom? Tá bom, se não encontrar, você pode tocar Grande Família. Tá bom, você manda pra quem? É mandar para todos os ouvintes, especial para vocês aí da rádio. Obrigado. A Cida, a dona Ernestina, a dona Elite, a Maria do Carmo. Para todos os ouvintes da lista, né? Tá certo, dona Benedita. Mais alguém? Só isso também, um abração para você, tá? Obrigado, que a senhora tenha uma ótima quarta-feira abençoada por Deus. Então, um abraço na Ângela aí, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, dona Benedita, né? Falando aí do Parque Sabará, mãe da Ângela, né? Obrigado, viu, dona Benedita? Obrigado por senhora me permitir entrar em sua casa e levar o melhor da música sertaneja aqui pela Cacique, pelos 1160. Eu vou para um rápido intervalo, já já eu volto com mais. Bom dia, sertão. Não saia daí, não. Cacique no seu coração. Laboratório Oswaldo Cruz. Saúde, o seu maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Atendimento particular e convênios de segunda a sexta das 6h30 às 19h e aos sábados das 6h30 às 12h. Visite uma das unidades de atendimento Oswaldo Cruz em Taubaté, Urbano Figueira, número 100 Centro e Avenida Independência 650 Independência e ganhe o cartão de benefícios Econ Life para você e sua família, que possibilita acesso aos serviços particulares de saúde a preço justo. Laboratório Oswaldo Cruz. Sua confiança, a nossa maior conquista. Ligue 2123-9200. Residencial Quintas de Santa Cruz. Últimas unidades. No bairro do Areão, localização privilegiada. Próximo ao supermercado Fantástico. Obras de infraestrutura realizadas e entregues para a prefeitura para a liberação de construção imediata. A partir de 60 mil à vista ou financiamento a combinar. Aceitamos carros e motos. Vendas direto com o proprietário pelos telefones 3426-6869 ou 99744-8146. Quintas de Santa Cruz. Aproveite! Cacique! Um bom dia de verdade começa assim. Abro a janela pra amanhã entrar. A família reunida, o meu café pendente. Num instante eu vou preparar. Que delícia! Que gostoso que é, gostoso que é. Café Pindense, o gosto gostoso de tomar café. Bilili Corretora de Seguros. Há mais de 20 anos atendendo Taubaté e região. Trabalhamos com as principais seguradoras do Brasil. A Bilili Corretora de Seguros trabalha com seguros de automóveis, residenciais, empresariais e de pessoas. Bilili Corretora de Seguros. Rua Vitória Régia, Campos Elíseos, número 1340, Taubaté. Ligue e faça seu orçamento pelo telefone 3633-6799. 3633-6799. Ou pelo WhatsApp 99718-1512. 99718-1512. Bilili Corretora de Seguros. Bilili Corretora de Seguros. Cacique. Eu sou Fabiano Vanoni, candidato a prefeito de Taubaté, número 19. Eu estou aqui para te convidar a participar de uma campanha de verdade. Eu sou empreendedor nato e vou transformar Taubaté na capital do empreendedorismo brasileiro. Juntos podemos mais. Taubaté vai avançar. O prefeito empreendedor está chegando. Fabiano Vanoni, 19. Oi, eu sou a Lorene, candidata a prefeita de Taubaté. Como vereadora, eu cumpri 100% dos meus compromissos. Recusei todas as regalias, não usei carro com motorista, celular, nunca pedi um reembolso de viagem sequer. Agora eu assumo um novo compromisso com você, o meu plano de governo. Me manda um zap que eu te envio. Nele você vai encontrar propostas claras com valores e prazo de execução. É preciso coragem para fazer diferente. Eu sou Lorene. O prefeito que Taubaté precisa agora tem que ser os olhos do povo. Olhar para a pandemia e para a economia. Olhar para o centro e para os bairros. E o melhor jeito de olhar para tudo ao mesmo tempo é esse. O prefeito olha para uma coisa e o vice olha para outra. Um olho na saúde, outro no emprego. Um olho no presente, outro no futuro. Um olho nas pessoas, outro na gestão. Um olho no peixe, outro no gato. Eduardo Prefeito, Rosa Vice. Trabalho em dose dupla. Coligação Taubaté que a gente quer. PSDB, PSL, PSD, bem PL, PDT, PTB, Avante, PP. Natália Lopes, 22 mil. Terezinha Franco, 22, 5, 22. Maria do Socorro, 22, 8, 8, 8. Nani Rodrigues, 22.500. Jonatas Pacheco, 22, 3, 3, 3. Teófilo da Farmácia, 22, 0, 22. Teófilo da Farmácia, 22, 0, 22. Vinícius Capota, 22, 111. Cacique. O Edson Cunha vim para impactar e não enrolar. Merecemos seriedade, transparência e respeito. Vote Lorena 23 e Edson Cunha 77333. Eu sou Lorena. Sou Lê Rodrigues, responsável pelo grupo Que Podemos Fazer para Melhorar Taubaté. Com Lorena 23, voto 77100. Sou a Tenente Érica Dias, não engulo coisa errada. Vamos juntos contra a corrupção. Vote 77507 com Lorena 23. Somos todos Taubaté. Bom dia, bom dia, sertão, sertão, sertão. Bom dia, com a melhor música sertaneja. Bom dia, sertão. Não perca a hora, 5 horas e mais 20 minutos. Esse é o Bom Dia Sertão, aqui pela Cacique, pelos 1160. Minha amiga Dona Benedita, não encontrei não, viu? Mas vou tocar para a senhora aqui na voz de Goiânia e Paranaense, O Poder do Criador, tá bom? Vai lá para minha amiga Dona Benedita, a mãe da Anja, vai para Anja, Pedro Fernandes, para Cida, lá do Parque Sabará, aqui na cidade de Taubaté. Na voz de Goiânia e Paranaense, O Poder do Criador. Bom dia, bom dia, sertão, sertão, sertão. Não perca a hora, 5 horas e mais 21 minutos. Bom dia, Vale. Bom dia, cidade. Hora triste foi aquela que Jesus Cristo falou: Mãe, está chegando a hora, a senhora fica, eu vou. Com certeza, mãe e filho, neste momento chorou. Hora triste, dolorida, porque a dor da despedida só conhece quem passou. Maria disse, meu filho, faz tudo que o pai mandou, pra salvar a humanidade, ele lhe determinou. Com as lágrimas caindo, o seu rosto ele beijou, pra cumprir a profecia, naquele instante o Messias todo pecado abraçou. Margens do Rio Jordão, Jesus Cristo caminhou para encontrar João, aquele que testemunhou. O encontro foi tão lindo que o povo se emocionou. Também foi nesta visita que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou. Na mesa da Santa Ceia, Jesus Cristo ordenou: ensine os meus mandamentos, que onde está meu Pai eu vou. Se o mundo me odiar, também já me odiou. Faça o bem sem ver a quem, a sua recompensa vem, é o que Jesus profetizou. Bom dia, com a melhor música sertaneja. Bom dia, sertão! Bom dia, com a melhor música sertaneja. Bom dia, sertão! Não perca a hora, 5 horas e mais 24 minutos. Esse é o Bom Dia Sertão, aqui pela Cacique, pelos 1160. Eu sou Tuti Pereira, vou com você até as 6 horas da manhã com o melhor da música sertaneja. Balançando você da cama, pegando galo de pijama, de segunda a sexta-feira, você tem um encontro marcado comigo aqui pelos 1160. Mandar um abraço todo especial para meu amigo Marinho Albernaz, lá na Vila Pantaleão, na cidade de Caçapava. Oi, Marinho! Bom dia, querido! Seja bem-vindo, viu? Que você tenha aí uma ótima quarta-feira abençoada por Deus, viu, Marinho? Mandar um abraço também todo especial para meu amigo Olavo, lá em Votuporanga, acompanhando a programação do Bom Dia Sertão. Oi, Olavo! Bom dia, querido! Seja bem-vindo, viu? E você tem aí uma ótima quarta-feira abençoada por Deus, tá bom, Olavo? Espalha aí em Votuporanga, aqui nas madrugadas aqui da Rádio Cacique, tem o Bom Dia Sertão. Lá em Silveiras, meu amigo Joel, lá do bairro dos Macacos, seu pai ouvindo a programação do Bom Dia Sertão. Oi, Joel! Bom dia, querido! Seja bem-vindo, viu? E você tem aí uma ótima quarta-feira abençoada por Deus e tamo junto, tá bom, Joel? Espalha em Silveiras, aqui pelos 1160, tem nas madrugadas da Rádio Cacique, de segunda a sexta-feira, tem o Bom Dia Sertão, tá certo, Joel? Dá um abraço no seu pai aí no bairro dos Macacos, né? Aí na cidade de Silveiras, aqui no Vale do Paraíba, no Vale Histórico, tá certo? Um grande abraço, meus amigos, sempre ligado aqui na programação do Bom Dia Sertão. No Parque Aeroporto, a minha amiga Nice. Oi, Nice! Bom dia, querida! Seja bem-vinda, viu? Que você tenha aí uma ótima quarta-feira abençoada por Deus, tá certo, Li? Ô, Nice, lá no Parque Aeroporto é a Nice, na Guilherândia tem a Lia. Oi, Lia! Bom dia, querida! Seja bem-vinda, viu? Que você tenha também uma ótima quarta-feira abençoada por Deus, tá certo, Lia? Dá um abraço em todos meus amigos, né? Aí no bairro da Guilherândia. Oi, Maria Cristina, no Parque Três Maria, meu amigo Vitor, também no Parque Três Marias. Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos, viu? Que você tenha aí uma ótima quarta-feira abençoada por Deus. Tá quase, seu Pedro? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. E você, Tuti? Tudo certo, meu amigo, companheiro Pedro Luiz, já se preparando para trazer já, né? Quais são as principais manchetes que vão fazer parte do Jornal da Cacique a partir das 6 horas da manhã com toda a equipe de jornalismo da Rádio Cacique. É, eu posso já passar os destaques de hoje. Primeiro, os números aqui de Taubaté. É, da pandemia do coronavírus, né? Nós tivemos ontem mais um óbito a lamentar aqui na cidade de Taubaté, elevando aí para 137 o número de óbitos aqui do município, e o que chama a atenção o número de novos infectados na cidade. Ontem nós tivemos aí o número de 100 novos contaminados. Então, vamos dizer aí, na crise mesmo da pandemia, porque a nível do Brasil ela está caindo, Nós tínhamos aí 30, 35, 40, né? E atualmente nós temos aí 100, 90, 95. O que alto, né? É o que acabou elevando aí a ocupação de enfermaria em 62% e a UTI em 65%. Né? E também o número de internados, que sempre ficou na faixa ali de 40, 50, atualmente nós temos 73 pessoas internadas. E isso daí é reflexo dos últimos fins de semana. Porque o principal de pessoas infectadas agora está numa faixa de 10 a 40 anos de idade. Isso chama a atenção. São jovens, né? Pessoal que está na balada, pessoal que está na rua. Que não usa máscara, não está nem praias, aí. Nas praias, não usam máscara e tudo mais. Nas praças. Mas essas pessoas, elas têm uma resistência maior. O grande problema é que elas levam o vírus para dentro de casa. E acabam passando, né, para pessoas que têm comorbidades, pessoas que têm aí problema de saúde, tem pressão alta, tem problema respiratório, e daí, se essa pessoa pega vírus, para ela é grave, né? Ela pode ser internada, ela pode utilizar UTI, ela pode chegar a óbito. Então, muito cuidado nessa hora. Será que esse reflexo desse aumento que teve foi lá do 7 de setembro, o feriado, também pode ser também que agora esse zoom começa a aparecer, Pedro? Eu acredito, não o 7 de setembro já. E todos os feriados vêm já para cá, 7 de setembro já estamos com 30 dias, né? Eu acredito que seja depois, né? Que nós tivemos aí finais de semana de intenso calor. Tivemos mais dois feriados também, né? Intenso calor e muita movimentação, principalmente nas praias, né? Então eu acho que sim. Isso provoca, né? Porque uma pessoa dessa que vai lá na praia, um aglomerado, sem estar utilizando máscara e tudo mais, ela acaba pegando vírus e ela não sente. Mas daí ela volta aqui para Taubaté e passa para as pessoas no supermercado, no mercado, nas ruas. E daí essas pessoas acabam contraindo e vai aumentando o número de contaminados. Nós passamos aí para a fase verde. Eu converso com muitos profissionais de saúde na cidade, todos acham muito arriscado o que o governo fez, né? Mas eu entendo que isso daí também tem o sentido de eleição. Não, nós estamos próximos à eleição. E se você não libera agora, você tem uma justificativa para o povo não aparecer para votar, né? Também. Ué, tá tudo bloqueado, eu não posso sair, eu não posso circular, eu não posso ir onde eu quero ir. E na eleição eu posso ir lá votar? Não vou. Então, eu tem muita gente, eu não estou dizendo que eu estou dizendo isso, embora eu concorde com isso. Embora eu tenha essa impressão, sim, porque nós tivemos fases em que não havia tanta necessidade de bloqueio e eles aconteceram. E agora, quando existe uma maior preocupação, porque os números estão aumentando, eu não digo, eu acho que a pandemia, ela vai muito na região, né? Também. Então, se você tem uma região que está em risco, que está aumentando, que tá, você tem que dar uma parada ali, você tem que dar uma atenção especial ali, né? Isso não acontece. A gente vê muito restaurante, ele tem espaço entre mesas, a ocupação é de 30%, 40% apenas, né? O correto seria 30%. Ou seja, um restaurante que tem 10 mesas, ele pode usar 4, um absurdo. Para não falar 3, ele pode usar 4. E daí ele tem álcool gel na entrada, os garçons todos com equipamento, com máscara, com aquela proteção lá de vidro, sei lá o que. Acrílico que é. Isso. Acrílico. Tudo ali, né? Com aparato, né? Com aparato. Todo cuidado, álcool gel na mesa, distanciamento, tudo, né? Os restaurantes de Taubaté tomam esse devido cuidado e levam o prejuízo, né? Faz tempo que eles têm restaurante que está fechando. Tá, muitos já fecharam. Tradicionais, quebrou. Aquele Taubaté, né? Eu vi ali na Rua Sacramento ontem, aquele Saúde News ali, um restaurante fechado no mesmo prédio. Eu quantos impressionado anos, né? Quantos e quantos anos está aberto ali, né? Então eu vejo isso como totalmente negativo, por quê? Porque os restaurantes que estão com todo esse equipamento, a fiscalização vai lá e fecha. Fecha. Ah, não pode, hein? Isso não é pode. Aglomeração. Quem trabalha direitinho tem injeção de desculpa o termo, injeção de saco. E foi mesmo. O cara chega lá e não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. E daí, depois das 8 da noite, boteco lá com aí com as adegas podem ficar abertas. As todo mundo sem bebendo. Máscara, bebendo, as praças lotadas, a juventude circulando. E daí não tem a fiscalização. Os bailes funk comendo. Tem muita coisa errada. Mas quer ver outra coisa, Pedro? Os parques, né? Os parques municipais, todo fechado, que não pode ter aglomeração. Mas aí a breganha pode estar liberada. Os parques, que é um lugar, que é um ambiente renovável. Ar livre, né? Não livre. Ninguém se abraçando e se beijando ali. A pessoa está praticando esporte, né? Não e pode. E não pode. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente não entende. Não consigo entender. Não consegue. Entra na minha cabeça. Aí você que trabalha certo, você que está ali sendo penalizado, cobrado, e você está aí, como diz, vendendo almoço para comer na janta, e a janta para comer o almoço, e você está aí no dia a dia tentando dar emprego, tentando se manter, tentando pagar suas contas em dia, e não consegue. Entendeu? É isso. Bom, do esporte, ontem o Brasil, né, com uma atuação brilhante do Neymar, bateu a seleção do Peru. Perou até que entrou assim duro, viu, o Tuit? Não sei. Você viu o começo do jogo, não? Não vi. Não, o Peru tava duro, rapaz. Não dava pra... Não cedia? Tanto é que ele tava duas vezes à frente ali da seleção brasileira, né? Eu Mas trocadilho. Depois, você sabe como é que é a natureza, ele foi amolecendo. Né? O Brasil foi ganhando espaço. E o Neymar deitou e rolou. Né? Deitou e rolou. Então, fez 3 gols ontem com a loa marca do Ronaldo Fenômeno. Tanto é que o gol que ele igualou o Ronaldo, ele comemorou ao estilo Ronaldo Fenômeno, né? Que saía balançando o dedinho e tal. Ele fez isso em homenagem ao Ronaldo. Depois ele já fez mais 2 gols para sua frente e agora ele está a 17 gols. Do maior artilheiro da seleção brasileira de todos os tempos, que era o Pelé, né? O senhor Edson. Edson era antes do nascimento, né? Depois se tornou Pelé. Essa, piada nasceu, mais, essa piada é velha. É velha, né? Nossa senhora. Mas sem a gente conta, né? Porque é boa, né? Sem graça. A gente está sempre contando, até para não esquecer, né? Estamos naquela fase, né? Então você tem que treinar para você não esquecer das coisas. E então o Brasil meteu ali 4-2 na seleção do Peru e agora volta só em novembro pelas eliminatórias, pegando a seleção da Venezuela e depois a seleção do Uruguai. Vai bem aí, seleção brasileira, na remontagem do Brasil, porque é uma seleção remontada, né? Ficou um ou outro ali, o Neymar é o grande destaque da seleção. Tem gente que não gosta, eu não gosto do Neymar fora do campo. Mas do campo ele é um dos melhores do mundo. A particular dele é dele, né? É, o problema é dele. E quem se envolve com ele. Com né? ele. Não é problema nosso. Né? Nosso. É verdade, não? Verdade. É? Exatamente. É isso daí. Esses os destaques do Jornal da Cacique para daqui a pouquinho, tá bom, seu Tuti Pereira? Tem indicação de música? Tem, pode ser agora? Pode. É, Mulher Maravilha, com Duduca e Dalvan. A cama que ela deita, eu queria ser seu primeiro amor. Eu também queria ser seu travesseiro pra encostar no rosto da mais linda flor. Eu queria ser o homem que ela ama, que ganha seus beijos e abraço apertado.

Milton Pastor, 13-112. Vamos junto com Salvador. Olá, amigos. Sou Maicon Cardoso e conto com seu apoio para que você possa ter mais qualidade de vida em nossa querida Taubaté. Vote 13212 e vamos juntos com Salvador. Propaganda eleitoral gratuita PT. Estamos apresentando... Bom dia! Bom dia, Sertão! Bom dia, com a melhor música sertaneja. Bom dia, Sertão! Estamos apresentando... Bom dia! Bom dia, Sertão! Não perca a hora, 5 horas e mais 43 minutos. Esse é o Bom Dia Sertão aqui pela Cacique pelos 1160. Deixa eu mandar um abraço aqui pro José Benedito, né? Só que ele não fala da qual bairro que ele é. Ele tá aqui na rede mundial de computadores dando bom dia para todo o pessoal aqui da Rádio Cacique. Obrigado, viu, José Benedito. Manda pra gente qual é o bairro, né? Quando você mandar aqui, manda qual é o bairro pra gente poder te localizar, tá bom? Mandar um grande abraço também para os nossos amigos aí também, aonde você mora, tá certo? Meu amigo José Benedito, ligado aqui na programação do Bom Dia Sertão. Eu vou para um rápido intervalo, já já eu volto com mais Bom Dia Sertão. Cacique, no seu coração. Residencial Quintas de Santa Cruz, últimas unidades. No bairro do Areão, localização privilegiada, próximo ao supermercado Fantástico. Obras de infraestrutura realizadas e entregues para a prefeitura para a liberação de construção imediata. A partir de 60 mil à vista ou financiamento a combinar. Aceitamos carros e motos, vendas direto com o proprietário pelos telefones 3426-6869 ou 997-44-8146. Quintas de Santa Cruz. Aproveite! Você é intolerante à lactose? A Comevap tem uma novidade. O leite Comevap Zero Lactose. Um produto desenvolvido para que pessoas intolerantes à lactose consumam leite pasteurizado com a qualidade Comevap. O leite Comevap Zero Lactose contém cálcio, vitaminas e minerais essenciais para a boa saúde do organismo, além de sabor surpreendente. Leite pasteurizado Comevap Zero Lactose. Saúde que você escolhe todo dia. Cacique. Bilili Corretora de Seguros. Há mais de 20 anos atendendo Taubaté e região. Trabalhamos com as principais seguradoras do Brasil. A Bilili Corretora de Seguros trabalha com seguros de automóveis, residenciais, empresariais e de pessoas. Bilili Corretora de Seguros. Rua Vitória Régia, Campos Elíseos, número 1340, Taubaté. Ligue e faça seu orçamento pelo telefone 3633-6799. 3633-6799. Ou pelo WhatsApp 99718-1512. 99718-1512. Bilili Corretora de Seguros. Bilili Corretora de Seguros. A pandemia comprovou a importância de termos um sistema único de saúde forte. Por isso, vamos destinar mais recursos, melhorar a rede básica, ampliar o alcance das equipes de saúde da família e investir mais no Hospital Municipal Universitário de Taubaté. Também vamos construir o Hospital Municipal da Mulher e da Melhor Idade, oferecendo todas as especialidades necessárias. Esses são meus compromissos com a gente de Taubaté. Salvador Curie, prefeito, e Cecília, vice. É Brasil! Propaganda eleitoral gratuita. Cacique! Amigos e amigas, sou o Danilo RND, o mais novo candidato a vereador em Taubaté. Meu número, 15555. Vote no Danilo, conto com a confiança de vocês. Sou Edson Rodrigues, líder comunitário. Candidato a vereador número 15.600, com saldo para prefeito. Meu trabalho vocês conhecem, sem mimimi. Para vereador, vote Bilili, 45046. Para prefeito, eu não brinco, voto 45. Para vereador, mais uma vez, Bilili de Ângeles, 45046. Bob, 45000. Juan Ramos, 45751. Paulo Creverente, 45555. Edilene Esteves, 45123. Bom dia, com a melhor música sertaneja. Bom dia, Sertão! Bom dia, com a melhor música sertaneja. Bom dia, sertão. Bom dia, com a melhor música sertaneja. 5751. Paulo Crevelente, 45555. Edilene Esteves, 45123. Bom dia, com a melhor música sertaneja. Bom dia, sertão. Bom dia, com a melhor música sertaneja. Bom dia, sertão. Bom dia, com a melhor música sertaneja. Bom dia, sertão. Perca a hora, 5 horas e mais 48 minutos. Estamos chegando na reta final de mais um dia aqui juntinho com você pelos 1160. Meu amigo aqui que está mandando uma mensagem aqui através do 1160, nosso amigo José Benedito, né? Ele está dando um bom dia para todo ele é do bairro do Jardim Cristina, estrada municipal do José Benedito Marcondes Vieira, né? Próximo à Bica da Deve ser da Glória, né? Será que é Tremembé? Deve ser Tremembé? Ou é Pinda? Deve ser Tremembé, né? Você não fala da aqui. A Glória que... é Tremembé. Sim, é, eu acho que. Dá... Mas não fala da Glória aqui, só fala. Tá aqui e tá mandando aqui um bom dia a todos. José Benedito, Marco. Tá certo, eu conheço Benedito, duas bicas aqui na região: Benedito. Bica da Glória então. E Bica do Bugre. Do Bugre. Aquela já secou, né? Fecharam. Eu não sei. Secou. Coitado do bugre, não? Fechou ali do Fechou, do índio. Acabou do índio. A ala do bica índio. Do bugre? A ala do índio. Quem Secou? Tomava dali não ia embora de Taubaté. Pois é. O azar que eu dei. E tanta gente bebeu, né? Muita gente era pra ir embora e não foi. Não tem nem um fiozinho d'água? Não tem. É, acho que tem sim. Não tem. Eu passo lá uma vez. Tiraram, né? Tirou, secou ali a ala. Turístico, né? Bica do bugre. E a então lenta, ficou né? só da glória, né? E tomava água ali e não ia embora, né? Tá passando a mão no dia, né? Por quê? Aniversário do Dino ontem, não falou Foi nada pra nós. Foi ontem. Não falou nada pra nós, falou, né? Falou, não fizemos festa, teve bolo aqui, teve coxinha, teve Nossa, pastel. Teve pra... E é pessoa querida, rapaz. É, só pros amigos. Só pros amigos. Tá certo. Ai, deixa eu encerrar aqui, gente. Se você não foi convidado, fica aí a dica, né? Tá certo. É. Obrigado, senhor Pedro. Não, hoje ele tá fiado, viu, Dino? Rapaz, já me deu umas 5 porretadas. Fora do ar, me deu 5 porretadas, viu? Calma aí. Deixa eu fechar aqui o programa aqui. Quero agradecer a todos que participaram no dia de hoje comigo. Aqui. Fez bem, 14, dia 14 de outubro de 2020, quarta-feira. Aqui, deixa eu encerrar o programa aqui, pelo amor de Deus. Não me perco aqui. Vou deixar vocês com as últimas de hoje, na voz de Sérgio Reis, Zezé de Camargo, Luciano, João Mineiro e Marciano. Bom dia, sertão! Que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogada no quarto com marcas de amor. Cena, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande. Espelho, meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza da última noite.